Controle Salvador, Trip 5317, transfere. Trip 5317, cheque transponde. Confirme o transponde para 5317, senhor. Recebe a altimetria, o controle Salvador. Decolagem autorizada, variável com 5 nós. Salvador autoriza a trova para o trip 5317. Aguarda. Prossiga. Solicito a posição para remoto, já remota, 12, para o 41, posição 2. Não foi o Tom Mike Zulu Bravo do pátio 3 para a posição? Da posição remota para o pátio 1 na posição 6. Qual é a remota? Isso, é remota 12. Portão 612, ok. Está autorizado nesse reboque, chame no término, o Mike Zulu Bravo. Obrigado. Voo no 994, decola ao 05, controle 120, 18, boa viagem. Obrigado, passando. Controle, boa noite, gol no 994, passando 2000. 994, contato radar, subou 350. 350 na PUC, gol no 994. Salvador, boa noite, 9h30 para táxi de Alves, 166, alterna Fortaleza, 2 horas e 40 de altura. No 896, livre táxi à sua direita, reporte no. Ao chegar no ponto de espera, tem livre alinhar e decolar. 150 graus, 59, repetindo. No 806, táxi autorizado até o ponto de espera. Ao chegar no ponto de espera, tem livre alinhar e decolar. Está autorizado o táxi. Está autorizado o táxi. Autorizado alinhar e decolar. 1.89. Gol 994, restrito 330. 330, restrito, gol no 994. 35317, restrito 340, autorizado prova. 340, direto prova, 3397. 7, chame Recife, 2685. Bom, 890, sendo rolado, para 10. Decola 10, controle 1, 20, 10, 8, boa viagem. 1208, ótimo trabalho, voo 1896. Controle de Salvador, muito boa noite, é o voo 1896 no perfil da PUCA. Contato, fazer 370. Tem ativo em ascensão, 370, ou 896. 1994, chame Recife, 2685. Obrigado, boa noite, vou lá na van. 8896, restrito 330. Mike Zulu Bravo, parqueado na posição 612. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Comandante da 3520, acionou 180 para 1520, Santa Maria. 3520, desço para 2000 pés, chegada Maria, ajuste 9020.